Você fala que diz, que faz e acontece, que sempre se cresce nas costas de alguém. Pensa que é quem, não vem que não tem. Você sabe bem que a vida não sobe e desce. Hoje tá a pampa, só sombra e água fresca. Amanhã pode tá na lama, fudido na sarjeta. Motivo de chacota para os vizinhos. Olha só o garoto, coitado, como tá franzinho. O que aconteceu só na capa? Kryptonita, torceu a língua. Game over, quase morreu sufocado na fumaça. E de pensar que antes ele passava do outro lado da calçada, ignorava a rapaziada. É, quando andava a pé era raro. Acostumava esnobar no seu carro a milhão. Não estava nem aí, não queria nem saber. No bolso um plaquê de um galo. Sua lombra era cheirar e beber. Se empapuçar, fica travado. Parece piada, mas ele sempre dizia que à noite é uma criança e ele era o pediatra. Que idiota de pensar assim. As suas notas, ele achava que não tinha fim. Enfim, usando o pilim-pim-pim, foi assim sua derrota. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. Yeah, continua a rimar. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. Yeah, continua a rimar. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. Yeah, continua a rimar. Yeah, continua a rimar. No final de toda a noite, batia o tesão da noia. Pra ele estava tudo joia. Usar, não tinha hora, nem lugar propício. Ele quer gastar várias voltas na boca do lixo. No início era tudo lindo, lindas garotas de programa. Grana, não era seu problema. Uma toca, um truta, três putas, puta, já tava armado esquema. Pegão, pega o espelho pra ver a própria destruição. Esperando uma reação, mas não se contenta com um tiro só. Seu sangue quer mais, o cérebro mais louco do que está. Trancado não quer ficar. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. E eu continuo a rima. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. E eu continuo a rima. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. Maluco, continua a rima. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. Maluco, continua a rima. Consequência de um ritual adolescente é consumir droga, se chapar e pensar que vai ficar contente. Agitação, cheira a poeira, overdose. Se empapuça, morre de bobeira. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. E eu continuo a rima. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. E eu continuo a rima. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. Maluco, continua a rima. Levanta, erga a cabeça, dá volta por cima. Continua a rima.